Jesus me convidou para com ele eu viajar. No barco do Evangelho nós estamos a remar. Jesus está comigo, não tenho medo de afundar. O mar vou atravessando até do outro lado chegar. Jesus está comigo, comigo Jesus está. Em breve eu chegarei no Porto Celestial. Jesus está comigo, comigo Jesus está. Em breve eu chegarei no Porto Celestial. No fundo do mar da vida muitos crentes pereceram. Não tinha Jesus consigo, o piloto verdadeiro. Quando veio o temporal não puderam resistir. Foram embora com as ondas e não tem força pra sair. Jesus está comigo, comigo Jesus está. Em breve eu chegarei no Porto Celestial. Jesus está comigo, comigo Jesus está. Em breve eu chegarei no Porto Celestial. No fundo do mar da vida muitos crentes pereceram. Não tinha Jesus consigo, o piloto verdadeiro. Quando veio o temporal não puderam resistir. Foram embora com as ondas, não tem força pra sair. Jesus está comigo, comigo Jesus está. Em breve eu chegarei no Porto Celestial. Jesus está comigo, comigo Jesus está. Em breve eu chegarei no Porto Celestial.